Um peixe vive contente aqui debaixo do mar. E o peixe que vai pra terra não sabe onde vai parar. Às vezes vai pra um aquário, o que não é ruim de fato. Mas quando o homem tem fome, o peixe vai para o prato. Não, vou lhe contar. Aqui no mar, ninguém nos segue, nem nos persegue pra nos fritar. Se os peixes querem ver o sol. Olá, amiguinhos, sejam muito bem-vindos ao último podcast do Circuito Wild West 2015. Primeiramente, quero pedir desculpa pelo atraso, devido a vários problemas de nossa reunião dos integrantes. Falta de tempo. E outros quesitos. Hoje estamos gravando o último referente à etapa de Chapecó, que foi a sexta etapa última. E última do Wild West. Então hoje estamos presentes com o nosso redator aqui, o Rodrigo Mingori. E olá, Brasil, olá você aí de casa. E feliz 2016. Boas festas e feliz ano novo. E que o dólar abaixo. Feliz Natal. Eu vou gravar como se eu tivesse... Que o dólar abaixo. Eu vou dizer como se eu tivesse... É 29 de janeiro de... De janeiro não, pô. De dezembro de 2015. Com o nosso querido Pataio Matheus Sandi. Eu mesmo, estamos aí. E o campeão da sexta etapa, senhor Cristiano Coral. E aí, pesada, tudo certo? Feliz 2016 também, vamos voltar no tempo. Recordar é viver, né? Então agora, senhor Matheus Sandi, organizador da etapa, vai falar sobre os detalhes, sobre quantos players tinha, local, organização, imprevistos. Mete bala aí, Matheus. Então, pessoas. Feliz 2016. Atrasado. E então foram... Aconteceu no dia 6 de dezembro, acho que foi. Foi isso mesmo. 6 de dezembro de 2015. Fomos em 38 indivíduos, 38 pessoas jogando cartinhas nesse dia. E o que mais que tem que falar aqui? Os decks. Então, Eu tenho um comentário antes. É o seguinte, ó. Foi muito massa, cara, porque foi na Ops, né? Nas novas instalações da Ops Store. Um abraço pra galera da Ops. Vitor, o campeonato. Bruno, Ricardo. É. Gordinho, delícia. Eu deixei um rim lá comprando X-Wing e alta zoeira e foi massa. A loja é massa, daí tem um bom lugar pra todo mundo e um telão, né? Que dá pra acompanhar as. Tava passando alguma coisa, né? Tava passando um GP, eu acho. Um GP ou SG Live? SG, né? Ou era um Open, não sei. Eu acho que era um Open, né? Tava passando lá, mas era Standard. Foi louco pra caralho. Inclusive. A tristeza era que era Standard, só isso. só isso. Eu olhava as cartinhas e não entendia nada. Eu olhava que lá e não sabia o que tava acontecendo também. Meu Deus, o cara usou um Destroy Criatura por 6 mana. bem isso aí. Com o Awakening 2, né? E sobrando mana ainda, ficou barato ainda 6 mana. Ficou barato. Tinha mais umas 8 no campo. Tá aqui no início do jogo, aqui ó, 6 mana. Então, e outra coisa, se você aí, vivente pessoa, morador de Chapecó, conhece a Ops Store, saiba que ela vende supplies pro Magic e eventualmente acontece campeonatos lá e você pode se juntar a essa linda equipe de gordinhos tetudos que jogam cartinhas no final de semana. Agora tem um campeonatinho lá e sempre tem reunião. Sábado de manhã a Ops é fechada, 6 horas da manhã. Todo dia no WhatsApp, todo sábado, 6 horas da manhã, Ops fechada. Eu vou casola, acho que fala aí, né? Por que ele tá acordado às 6 horas da manhã? Eu não sei, cara, eu não sei. Cara. Sacanagem. Sei que ele me acorda todo sábado de manhã. Tá, mas então vamos lá. Que delícia, né? Um beijinho na nuca. De gasola. Bom dia. Bom dia. Massa. Viu? Então teve 38 players, né? E teve o top 8. Como é que foi os decks do top 8 aí, Matheus? Primeiro tinha uns peixes no top 1. Top do 1. Nosso amigo Cristiano. Top 1, cara. Top 1 aqui, ó. Nossos peixes que tá aqui conosco aqui nesse podcast maravilhoso. Em segundo lugar teve um RG Tomlon. Em terceiro lugar teve um Junde. Em quarto, um Junke. Daqueles companhia agrupada lá que tem aquele homossexualismo lá e tal. Em quinto tem o Grixis Control do nosso amigo Diego Pelicer. O Alexandre Veiga tava jogando de Zo, representando a máquina. Zo zoando a palavra. É, era um blitz dele. Ele é um blitz. E o Daniel Sturmer de Jandy. E a máquina banida, Bloom Titan, em oitavo. É, saudades. Nunca mais veremos. Não, ouviu, deixa eu contar. Essa semana eu tava vendo uns vídeos do Mall e nego testando o Titan com Lotus Cobra e Manador, que é esse tipo hierarca. E a galera não desiste, cara. A galera insiste na parada. Eu não me surpreendo se daqui pra frente, daqui uns dias não aparece aí uma outra coisa. Com Azusa, lógico, né? Sim. E aí o cara tentando castar a Titan lá com saudade. Pra mim é de boas, né, cara? Eu antes o problema era muito rápido. Agora é tranquilo. É que nem empresa no Brasil, né, cara? Vai tá fechando, mas o cara tem que tentar. É, o cara tá... Tem que tentar, isso aí. Tem que tentar. Olhando, financiando que não tem, né, cara? É, é isso aí. Uma hora ele vai ver que não adianta. Tem que abandonar. É, o problema é que a gente é pobre, né, cara? E aí banha, nossa, daqui nem eu, assim, baniu o Twin. Eu vou fazer o quê, cara? Eu, né? Tem que tentar alguma coisa pra aproveitar o que a gente tem, né, velho? E os decks que tinha, meus, tem a lista dos decks que tinha, a quantidade deles? É, eu tenho tudo, a quantidade não tem, eu vou chutar aqui. Então... Burn, eu tô contando aqui 5. Mentira, 4. 4 Burn. Junk tinha 2. O Junk Company tinha 3, né? Daí Junk tinha aqueles Junk que são mais de bater nas pessoas e tal, né? Que são mais inteligentes, assim, sabe? É. E daí tem 2. Daí tinha um 8 Hack aqui, ó, bem aleatório aqui, ó, num, de descarte. Daí tinha um Ultron, perdido, que era do Piado Cascavel lá. Daí Jundi tinha mais 2 aqui pra baixo. Tinha um cara... Não, o cara desmereceu o Zo aqui, né? Ficou em 37º, velho. Ah, vai se limpar, homem. Ele sabe quem que é, homem, mas eu não vou falar aqui em público. Daí, vem com mais aqui. Um Affinity, um só. Daí tinha um... Meu Deus. Tinha outro Boom Titan aqui embaixo. 17º. É isso aí. Deviant tinha 1. Twin tinha mais 2 aqui pra baixo. Tinha Burn? Ah, Burn eu falei já, velho. Tinha até um Elfo, homem, perdido aqui, homem. 11º. E um Grishol Brand, que era do Arrafa. Ficou em 9º. É, mas é tudo 1, né? Não tem muito. É, tudo 1, não tem muito. Só os Junk. Os Junk tinha 5, se tu for contar Junk como corno. Mas e arquétipo assim, como é que tinha o que era? Jund? É, Jund, Junk e Burn. Junk e Burn. Tá certo. Ô, cara, deu bastante variado, né? A ideia filha da puta da Wizard vai lá e me bane a porra do negócio, dizendo que ela tava dominando o formato. Tomaram o cu, né, cara? O Twin, pior que é verdade, mas essa vez não teve nenhum Twin. Porque o Diego só joga de control, né? Era Grixis dele. Teve dois. Teve eu e o Baza. Ah, sim, mas lá no inferno, lá embaixo. Ah, mano. Sim, eu joguei duas rodadas. O Baza não representou dessa vez. É, talvez a Wizard fizesse uma medida pra abaixo de 50 jogadores o Bloom Titan poder jogar, então. É. Bem isso aí. Eu não sei, eu acho que nós tínhamos que começar a mandar por cartinha nossos reportes lá pra Wizard pra ela ver. Eu falei, pô, velho, tem que ter uma base. Estragar o Wild West. Exato. Mas, cara, é estranho, né, cara? Tipo, tu vai começar a montar o deck, pensar em insights, essas coisas... É estranho, cara. Não ter Twin pra se preocupar. Não, porque, ah, vou deixar dois... No meu caso, jogo de BG. Ah, vou deixar dois Abrupt e daí o Will Leno, né, cara? Ô, oh, cara, não tem mais Twin. Putz. Pode ser anulado, tá ligado? Mas agora tem o BGX Eldrazi, né? Tu vai precisar disso aí, por exemplo. Abrupt? Claro, ela... É, ela, mas ela mata o Endless One, né? É, mata. E mata os Mimic. É, ela mata. Não adianta. Mimic eu posso matar com raio. Se tu tiver o raio, é tempo, né? Então agora vamos fazer a entrevista com o nosso campeão da etapa, onde ele vai falar da como foi seu dia, a trajetória, o que ele achou do evento, os match ruim dele, que foi fácil pra ele. E é isso aí. Mete bala aí, Cris. Agora é contigo, cara. Bom, então, começar que nem eu lembro do Rodrigo quando tava fazendo os reportes. Então, começando já no sábado, né, na noite, eu já tinha impresso 5 listas, né, não sabia bem o que ia ter lá, né, pra analisar o field e tal, discutir durante a viagem, que sempre acontece. Até domingo de manhã, então, você não tinha nem deck certo ainda, é isso? É, na verdade... Safado. É que o Merfolk não tem muita distinção dos decks, o que muda é o seguinte, é 2 ou 3 cartas no main deck, ou quando é muito expressivo pra jogar com Cálice no main, né. Ou mais, mais de quatro cias, né? No caso de transformar em ilha. Mas a base do deck não muda muito. O site que é o problema. E eu sempre quis, né? Na verdade, eu optei por jogar com Relíquia de Progenitus no main deck. E ela tava meio que saindo. Uhum. E eu fiquei meio cabreiro pra tirar, porque no side eu não conseguia colocar duas, só conseguia colocar uma. Aí eu falei, bom, vou deixar em aberto, vamos ver o que vai acontecer. Daí a gente foi pra viagem, né? A viagem foi super tranquila, não teve muito problema. Foi eu, o André e o Pedro, né? Há quanto tempo de estrada até Chapecó? Cara, a gente saiu daqui, era 5h30, mais ou menos. A gente parou lá em Ibicaré pra reunir a galera, né? Aham. Uhum. Daí a gente saiu 6, aí a gente chegou 9h30, deu 3h30 de viagem. Foi bem tranquilo, sem trânsito. Tirando a buraqueira aqui no início da viagem, né? Mas aqui a gente já saiu meio cedo pra pegar, pra ir com calma. Daí, até achar o lugar novo da Ops lá, foi... Chapecó, graças a Deus que o lugar é novo, né, cara? Nossa, realmente é o resultado lá, ótimo investimento do pessoal lá. Pelo menos pra gente, né? Não sei se aquele espaço tá sempre sendo utilizado, mas a loja ficou show de bola. Não, ficou mesmo. Bom, né? Nossa, ficou muito bom. Daí, chegando ali no Co, já encontramos a piazada de sempre, né? Os conhecidos, cumprimentamos aqueles que dá, aqueles que não conseguem. Daí chega o pessoal de Videira, né? Com um ou outro lá, que eu não preciso dizer quem que é, mas que começa a escrever a lista lá na hora. Né? Daí, foi aquela história. Padrãozinho, né? Padrãozinho. Padrãozinho. Daí cheguei ali, olhei meio por cima, daí eu falei, cara, não vou ir, não adianta, vou ter que ir com Relíquia no main deck, porque, né, é uma cagada, acabei indo com 61 cartas no main deck. Caralho, sério? Daí eu falei, vou encher essa Relíquia que não vou tirar nada, só vou deixar ela. Daí risquei duas bicheiras lá, cara, e eu tava com vontade de testar dois encantamentos lá no side, falei, não vou tirar isso aqui, se aparecer um deck meio louco aí de combo e tal, vai rodar. E foi isso aí, né, cara? Não teve muita surpresa nessa parte. É, na noite de sábado não teve zoeiro, não? Não, não teve nada. Eu pelo menos não tenho, né, cara? Eu sou muito de boa, cara. Sou muito, como é que é, careta nesse ponto. Só agradar a mulher pra deixar ir viajar no outro dia, né? Ah, nossa, não, tá certo. Isso aí é de praxe. Daí a mulher já reclama, né? Daí já vai, né? Então eu vou ir lá com as minhas amigas no outro dia. Eu posso ir. Fique de boa. Eu não tenho transtorno. Mas daí foi assim, mas a viagem, assim, cara, não tem muito o que comentar das outras. Dessa vez, assim, a gente já fez o percurso várias vezes, né, pra Chapecó, então, e realmente não tinha trânsito nenhum. Então, pra ir foi bem de boa. É, já decoraram os buracos, daí tá tranquilo, né? É, não tem o que fazer, cara. Agora o GPS, né, que a estrada de Santa Catarina já tá desse jeito faz tempo, né? Já tem até no GPS os buracos. Ah, já tá. Nossa. Tum, buraco. Aqui em Videira tem mais buraco que na estrada ultimamente. A Kazan tá fazendo cada bicheira, cara. Meu Deus. Ela deve estar querendo fazer aquário pra mim mesmo, porque não tem. Pra treinar os... É, treinar os merfolk, velho. Nossa, aqui perto de casa tem uns açudos já, cara. E tu vê, né, cara? É Cristiano Coral... Tudo indica, cara. Tudo indica. Como é que você nunca jogou só de Merfolk, né, cara? Pô. O Merfolk também eu vou contar assim, né, cara? O Merfolk foi meu primeiro baralho no moderno. E eu nem quis montar ele pra ser moderno, mas as cartas modernas eram mais bonitas. Então, eu comecei, cara, vou montar esses bichos aqui que é legal. E daí eu fui pegando, assim, dois de cada Merfolk. Eu tenho uma coleçãozinha à parte ali, mas eu tenho dois de cada. E daí, aquilo que foi rendendo, eu fui comprando o resto, né? No começo do moderno, o Merfolk era Control, tinha Manalik e Crypt, os capeta. Tanto que o primeiro Wild West que eu fui lá, o de Chapecó e tal, eu fui com o Merfolk também, né? Mas eu não tinha os frascos do Éter e não tinha as Mutavault. Lembro até que o Fernando, que tinha o Merfolk, tinha recém comprado as Mutavault, elas tinham recém saído no T2, tava puto da vida. Do M15 ele tinha comprado lá em japonês, sei lá quanto que ele tinha pago, cara. Mas ele tava bravo. Nossa, tava bravo. Isso que me deixou curioso é o seguinte: você olhava pras artes do Merfolk e falava, nossa, esse tritão é bonito, é sério mesmo? Não por ser bonito, mas pelo design da carta ser mais novo, entende? Ah. Tipo, essas cartas aqui pelo menos estão jogando e tal, e daí eu, não é por nada, mas que nem. Eu gosto do azul, né? E o azul foi ali que comecei. Eu falei, esse aqui é um baralho que dá pra montar azul. Então, foi meio assim. Você é gremista? Não. Eu sou São Paulino. Gosta de batata? Não. Você gosta de batata? Cara, assim, ó, eu sou São Paulino, mas eu digo por dizer, porque se eu fosse pra torcer, eu torço só pros alemão na Copa, cara. Não tem. Tá, viu? E vem cá, outra coisa que também o pessoal andou comentando. Quantos vices você já tinha tirado e tal, e quantas você já tinha ficado na trave, no top 8, pra até finalmente conseguir ganhar uma? Cara, eu, se eu não me engano, eu fiquei 3 top 8. Teve um em Concórdia uma vez, que na época a gente não tinha top 8 ainda, né? Foi ali no começo do circuito, e eu tinha fechado, e a gente tava fazendo 5 rodadas, eu acho, não lembro se era 6. Era 6, mas não tinha top 8. Então, eu cheguei, eu fiz 4-0... Na de Concórdia, e daí o André, que no caso meu amigo aí, que foi viajando comigo até aí, também tinha 4-0. E o meu baralho, e na época eu tava de URW, o controle. Uhum. E o meu deck assim tinha uma ligeira vantagem, mas ele acabou ganhando e tal, 2-0, e foi. Daí eu fiquei assim, bah, agora eu teria que ganhar, né, de novo pra poder ficar ali em segundo de repente. E daí eu lembro que ele pegou, acho que o Dani, até o André, e o Dani tava de Kikijiki com os Angel, é? Acho que era você. Não, eu tava do WR e você me tirou top 8. Nossa partida deu 1-0. Se eu não me engano, eu não lembro quem. É, deu 1-0 pra ti. Que daí, tipo, foi a partida mais longa da história, entendeu? Dois WR control, né, cara? Eu tava de hard control ainda, então. É, eu lembro disso daí. Eu peguei um BW Tokens que quando vem três Linger of Souls. A Fio não tem raio que vença, né, cara? Daí, não é. Daí essa aí eu acabei perdendo e fiquei, acho que, em sexto. Daí teve em Palmasola, o primeiro, não lembro se ele já era o Wild West lá em Palmasola, o pessoal fez. Daí eu entrei no top 8 também. Fiquei, acho que, em sexto também, sexto ou quinto. Perdi pro... Tava de URW também, perdi pro Ultron no top 8. E teve mais um. Top 8 que eu fiquei, se eu não me engano, também foi em Concórdia, mas eu não lembro a minha colocação. Daí, e Demerfolk nunca tinha rendido nada, né, cara? Mas daí, dessa vez, o deck já tava começando a ter, pelo menos, os matches mais interessantes, e o RW decaiu muito, né? Uhum. Daí, eu falei, vou. Eu já tinha ido na etapa de... Aqui em Ibicaré, antes de Chapecó, eu tava Demerfolk e eu fiz 4-2... Mas eu cometi muito erro, sabe? Eu perdi pro Infect aqui do Baiano, aqui da Videira, mas eu, assim, cometi uns erros na partida que eu acho que eu poderia ter virado, entende? Então talvez eu tivesse entrado no top 8 ali também. Mas, graças a Deus que dessa vez rendeu alguma coisa. É, finalmente, né? Ui! Meu Deus do céu, cara. Depois de tanto botando atrás. E os match, cara? Como é que foi? Tá. Então, os match foi o seguinte, eu já tava puto, né, na primeira rodada, fui pegar o Bloom Titan, né, cara, que merda, eu falei, tinha tanto deck vim pegar, e deck verde, assim, pro Merfolk, ao meu ver, é muito bad match, tanto o Elfo, né, o Genesis Wave, um deck, assim, que rampa muito no início, é bad match, na minha opinião, e eu não sabia o que o cara jogava. Eu não lembro o nome dele, cara, mas daí ele veio absurdo. Se não era o Cisoto, era o Gabriel. Era o Gabriel, então. Tá. Daí ele... Beleza, começou assim... Ele já começou com aquela lente que faz... Que entra com os contadores e faz qualquer cor. Daí eu fiquei na dúvida de que deck era. Que podia ser um outro tipo de combo. É. Sim. É, a mina. Daí eu saí com o Curse Catcher no campo, beleza. Ele, daí, na segunda land, ele já mostrou outra mina. Daí eu fiquei mais ainda indeciso, cara. Eu falei, será que é Bloom Titan? Será que não é? Mas daí a minha mão não tava propícia pra mim escolher, né? Uhum. Era só descer o cacete mesmo, não tinha o que fazer. De repente, lá no turno 4, levei com o Titã. Eu até consigo contornar um pouco o jogo, mas ele consegue baixar dois Titãs nos turnos depois. Eu já não concedi, né, cara? Não tinha nem o que fazer. É, foda. Daí no segundo ali, no pós-side, eu peguei e coloquei os 4 cálices, aliás, os 3 cálices, e coloquei acho que tinha 2 spell pierce no side, uma coisa assim, não lembro. Cálice? Faz cálice pra... Eu faria cálice pra 0 pra evitar os pactos, né? Ah, putz! Só que assim, eu não tinha tanta... Eu não tenho tanta experiência contra o deck. E daí eu até vim com o side na mão, após o primeiro mulligan e tal, e daí eu pensei, bom, aqui eu tô livre dos pactos, pelo menos, né? Mas se eu tivesse dado o cálice pra 1, eu teria evitado muito mais problema. Uhum. Porque o deck, apesar de não parecer, ele tem não só os artefatozinhos, né, os amuletos, mas ele tem muito aquelas... visões de soro e tal. É, essas porcariazinhas aí, eu não conhecia a versão dele e tal, e eu falei, bom, vou fazer o pra zero, que é o mais... o que eu conheço, né? Uhum. Ali foi falta de experiência minha, mas o jogo tava meio... ele vem combado já, com aquela Bloom, Summer Bloom lá, absurda. Ele já vem com o Titã, e daí aquele dragão de Drokoma lá, que... ah, o dragão Dromoka? Eu não posso... não que eu tivesse muita instantânea pra castar, né, cara? Mas enfim. ele já veio me judiando, falei, nah, não tem o que fazer, cara. Eu já concedi pra não perder muito tempo ali. Fomos conversar ali. Daí ele me... daí que eu fui ver, né? Ele, cara, se tivesse feito cálice pra um, daí eu falei, mas a prejudicava dele, cara, prejudicava bastante e tal. Ali que eu aprendi, né, um pouco ali sobre o deck. Pena que eu aprendi tarde, ou tarde pra ele, que eu aprendi, já que ele foi embora. Né, vá com Deus, esse deck do capeta aí. Nossa, cara, pior. Enfim, daí na segunda partida, eu não lembro também o nome do rapaz, foi a primeira vez que encontrei com ele, ele tava de Infect. Daí, Infect, aqui eu treino muito, treinava, tava treinando muito em Videira com Infect e com o Zul, né, cara. Daí eu falei, bom, aqui eu já sei como tem que me virar e tal. Pelo menos já tá... é. Noção, e o né? Cara, e o cara, acho que ele tinha, ou nunca tinha jogado com o Merfolk, ele não sabia o que enfrentar. Quando eu comecei com o Curse Catcher, ele já entrou meio em desespero. É, daí eu fiquei assim, daí eu saí com dois daqueles Harbinger of Tides na mão. Ah, alegria. Nossa, daí eu já tava tranquilo, né, cara, aqui vai tá bom. Daí veio um cara, apesar de ter visto vindo um frasco atrasado, eu consegui jogar e venci. Daí na segunda match eu já coloquei os cálices de novo, já foi indo. Mas daí ele veio, ele começou no turno 2 me dando 7 de infect. Não. Só que daí morreu ali, ele começou a flodar, e daí quando ele conseguiu pegar um pump, eu acabei dando o Harbinger pra mão, ele baixou de novo. E daí eu peguei uma relíquia e excluí o cemitério por causa daquelas become imens. Uhum. Que ele acabou não pegando naquele turno, mas um turno adiante ele ia pegar. Ouch. Daí eu consegui vencer ali também com o Mestre das Ondas antes. E foi... até que foi uma partida tranquila, entende? Uhum. Mas eu acho que mais por de repente zica dele. É, isso que aí a gente foi, né? O que dá, o que põe a pimenta no jogo sempre é a questão da sorte. Se fosse um jogo só de lógica e probabilidade, ia ser meio chato de jogar, né, cara? Isso. É, e assim, o Infect hoje em dia ele tá em alta ali, né? Porque, querendo ou não, ele vem meio, se ele vem combado, não tem o que fazer. É um deck injusto, cara. 10 de vida. É injusto. Sim, é. Na verdade, quando você tava falando que ele não sabia o que fazer contra o Merfolk, que ele não conhecia o deck, eu não sei se ele podia fazer alguma coisa muito diferente. Assim, pra mim, cara, a menos que ele saia com aquele bicho azul imbloqueável, né? Que daí ele realmente me obriga a ter uma remoção na mão, que o deck não tem tanta. Aí, se ele não sair assim, pra mim já é um bom jogo. Uhum. É, daí, às vezes, eu não sei se ele tinha as hierarca no deck, então, querendo ou não, a base de mana já era um pouco mais devagar. Então, tudo me favoreceu ali, na verdade. Sim. Não, era um absurdo, cara. Os caras querem roubar mesmo, cara. Eles não querem brincar e jogar, eles querem roubar. Roubaram as vitórias dos amiguinhos. Sim, não, é uma besteira, cara. Uma besteira. A Wizard inventa a regra que tem que ter 20 de vida. Os caras, não, querem jogar só com 10. Tá, e daí depois do Infect? Cara, depois do Infect foi o almoço, né? Que eu também venci. Parabéns, cara. Isso é uma parte realmente delicada do dia. Foi bem tranquilo, cara. Era good match, né? Não tinha. O almoço, ele não tinha resposta para meus dentes. E foi assim, cara. Daí após isso, né, daí teve o atraso, né, que daí a gente se perdeu um pouco pra voltar, mesmo indo de carro no tal do restaurante. Daí a gente se atrasou 10 minutos, 15 e tal, e daí a gente já chegou lá, né, daí o pessoal ficou meio perdido, já tava começando a jogar, e eu fiquei assim, tá, com quem que eu jogo e tal. Daí eu fui lá, era o Isma, né, o Isma tava de Twin. Daí ele me falou assim, ó, cara, você já começou com uma derrota. Eu falei, sério? Daí teve aquele todo transtorno ali que o pessoal chegou, teve uns ali de Videira que chegaram mais atrasado, mas comentar também agora, eu já até falei isso, parabenizei o Dani por fora, né, ali, que a atitude de juiz é assim mesmo, né, cara, o cara tem que fazer por merecer, ele não tá ali por nada. É complicado, né, eu já falei muito. É, isso aí faz parte, assim, ó, também é bom pra gente aprender, né, por mais que... Claro, dessa vez pode ter acontecido com a gente, mas pode acontecer com você aí no próximo torneio, né, pessoal? Então, se liguem no horário. Não é assim também. Ah, a gente tá jogando só entre amigos ali e tal, mas tem gente que tá jogando pra ganhar e tem gente que vem de fora e tem horário pra cumprir e tem que tá certo. Daí era o Isma, daí eu comecei com uma derrota. Eu falei, bah, cara. E eu tinha conversado com ele antes, eu sabia que ele tava de Twin, né? Já fiquei tranquilo porque Pommerfolk e o Twin ou o R é um match, assim, favorável. Sim, era. Daí eu... Beleza, né? Daí eu comecei com uma derrota dele. Eu falei, ah, você tá de Twin, né? Eu olhei bem pra ele, cara, você me falou teu deck, eu não lembro qual que é. Eu falei, que bom, então, que... Otário! Você já... Eu falei, assim, você já me ganhou uma e não sabe qual deck eu tô, cara. Então, vai dar boa. Daí, assim, o que acontece é aquela história, né? Eu fui transformando uma montanha dele em ilha na primeira. Daí já foi meio se perdendo um pouco. Porque a intenção do Merfolk... O Twin era um deck forte e tal, mas... É aquela história. Já que o meu deck tem como prejudicar a base de mana no main deck... E não é um deck rápido... Eu tenho que tentar atrasar o máximo que der o combo. E ele... Se ele conseguir vencer meus bichos, que são... Tem 28 criaturas no deck. Não tem 28 raio no deck, né? É. Então, a menos que ele tenha a Fúria dos Deuses no main, essas coisas assim, pra mim é mais tranquilo. Se entrar 2-3 Lords ali, uma Mutavault, já fecha. E foi mais ou menos o que aconteceu, ele não conseguiu revidar a primeira partida. Daí, na segunda, eu não realmente não lembro, cara, o que eu peguei do site. Ah, foi os Space Kite e tal. Acho que foi só os dois Space Kite. Não lembro se eu coloquei mais alguma coisa. Daí... É, acho que foi os dois Space Kite, a Dismember e mais uma Vapor Snag, acho que tinha no side. Uma coisa assim, coloquei mais duas remoção. Beleza, foi, o jogo foi seguindo devagar de novo, ele não vem combado. Ele vem com pouca criatura e tal. De repente, lá pelas tantas, ele já tava com... Eu cheguei, fui batendo devagar com as Mutavault, um ou outro Lorde, dele ficou com 8 de vida, acho que é, se eu não me engano. Uhum. E a mesa tava limpa. Só que eu tava com o frasco do Éter pra 4, mano. Ah, é. E eu tava com o Mestre das Ondas na mão. E eu falei assim, eu vou ter que subir pra 4 pra ele não poder me anular, que eu não tinha vindo a Caverna das Almas ainda, e eu fiquei com medo. E ele tava com 5 mana no campo e ele resolve um Keranos, né, cara? Ah. Eu falei, ah, resolver um Keranos. Mas daí ele tava com 8 de vida. Alegria. Eu falei assim, ele não sabe que eu tô com o mestre na mão, ele não vai conseguir matar. Eu peguei e baixei o mestre com o frasco. O mestre vem só com um token, né? Uhum. E daí eu acabo pegando outro mestre no top deck. Meu Deus. Daí eu baixei de novo, daí eu toquei e já ficou 3/2. É. E eu tinha uma Mutavault no campo. Daí fechou os 8 de dano ali. Daí ele perdeu ali por causa do Keranos, né? Tapou pra manter o Keranos. Ele tapou tudo ali, daí eu já fiquei tranquilo, daí foi só bater. Tá, ali o jogo, assim, eu tava com muita vida ainda, então ele teria que combar pra me vencer. Eu não lembro se ele tinha tirado o combo ou não. Daí, e foi assim, né? Foi a virada ali do atraso. O Isma nunca tira o combo, fica tranquilo. Nunca tirava. Ah, eu não sei, né, cara? Tem gente que tira. Eu, às vezes, tirava uma ou duas peças, mas enfim. Eu tiro, eu caguei. Agora tira sempre. Tirava, agora eu nunca... Agora ele tira sempre. Agora eu não coloco mais. Ah, é. Lá, inclusive, lá em... Acho que foi em Chapecó mesmo, cara. No Game 2, não lembro quem que foi que resolveu um Slaughter Games jogando, né, contra mim. Uhum. E no meu Splinter Twin, eu dei o deck pra ele e falei, acho algum aí, bosta. Tio? Tinha nenhum, velho. Se eu te contar que era eu. Eu lembro, cara. Foi bem triste. Aquele dia eu tinha pego 3 Twin, acho. Uma coisa assim, e daí eu falei, que bosta. Eu já tinha colocado jogos de matança só pra moer isso aí. E deu errado ainda, né, cara? É, mas eu perdi, eu acho, não? Não, você ganhou, deu 2-1. Olha só. Eu também tava com os Slaughter Games naquele jogo, se eu não me engano. Não lembro se eu gastei. Opa, pra tirar o quê? Frasco? Pra tirar o Tatá, velho. Tu tava com o Four Color, né? Tava 4 cor. Mas era... Ah, na primeira etapa em Chapecó. É, na outra. É. Nossa, cara, eu já joguei de URW com tudo que cor, cara. Até Mystic Snake eu colocava no deck, cara. Nossa, e eu, mas verdade, cara, era massa pegar o Restoration Angel e ela ali, era tesão, mano. Ultimamente eu tô testando lista do RW pra ver como é que fica no field. Uhum. Agora ele tá melhorzinho, com a volta do Zagro depois do banimento do Twin, a Elix lá ganhou força de novo, né, cara? Porque... Ganhou, cara, é muito forte. É. Com tanto de burn e infect aí, essas coisas aradas, quanto mais remoção, mais tranquilo, né? É. Enfim, que daí na quarta peguei o Rafa, com o Grizzly Show dele lá. O Rafa me deu uma... O Rafa, as últimas vezes que eu joguei com ele, ele me deu surra, né, cara? Torto e direito. Daí, essa é a primeira vez que eu ia jogar The Merfolk contra o Grizzly Show dele lá. E foi assim, cara, a primeira partida, eu tava focado em deixar ele com 7 de vida, né? Deixar ele com 7 de vida pra ele não fazer bosta nenhuma. E ele, de repente, ele começou, ele não sei se ele não tava pegando o combo, eu consegui sair com a minha 61ª primeira carta ali, a relíquia no main. Zé Largo, velho. Consegui sair com ela, assim, no lugar do frasco, ele já ficou de cara, né? Daí foi indo ali o jogo. Até que ele me obrigou a estourar ela, mas daí eu tava com criatura no campo e consegui deixar ele com 5 de vida. Delícia. E eu tava com um Curse Catcher no campo, um Silver Grill, 2 Lord e tinha a Mutavault pra poder ativar. Nossa. E ele quis resolver ele conseguiu fazer aquela bosta que revive, que eu esqueci o nome agora. Ah, o God of Vengeance? Isso, conseguiu pegar isso aí, ele quis pegar o Borborygmos, né, cara? Uhum. Aí ele pegou, eu pensei assim, ele quer me matar nas lands, né? Não tem muito que... Ele quer, vai matar os bichos ali, vai dar 3 de dano em 3, 4, Merfolk, vai ganhar um tempo. Mas ele atacou aquele Borborygmos, eu finquei tudo em cima. Não tinha gente que aguentasse tudo aqueles peixes ali, cara. Daí ele falou assim, ah, não contava com isso. Ele não conseguia castar alguma mágica porque o Curse Catcher tava travando ele ainda. Uhum. Daí ele não conseguia, tipo, resolver ali, ele acabou perdendo ali. Cara, a gente ficou acho que uns 10 minutos nessa jogada. Ele pensando o que ele ia fazer e tal. Ah. E eu ali de boa, né? Só esperando, e os peixes tinham que bater, era o que fazia. Daí eu. Então vamos, Rafa. E aí, Rafa? Até que ele resolveu atacar e tal, e fez isso aí. Daí, mas não aguentou. Na volta, eu consegui dar os 6, 7 de dano nele, uma coisa assim. Sobrou peixe ainda depois do problema? Sobrou peixe. Daí no side, no pós-side, eu não lembro o que eu peguei também. Mas eu coloquei dois anula a mais e aqueles encantamentos lá que eu testei no deck. Deixa eu até catar aqui. O que é esse encantamento aí? Não, é um encantamento de 2 mana que eu digo o nome de uma carta e daí se eu pagar uma azul, ela anula. Ah, é... Sim. É, eu tava de teste ali no deck e tal. Ah, você nomeia um card, daí quando o cara casta, você paga uma azul e anula o card que você nomeou, é isso? Isso. Ah, tá. Daí, e ele é um encantamento de 2 mana azul, né? Daí eu peguei ele por causa de devoção e tal, porque querendo ou não, eu tenho que jogar calmo no início do jogo e tentar dar um OTK antes dele combar. Sim. Daí se o Mestre das Ondas entrar com isso daí, ele entra, vence o jogo sozinho. E o que acontece? Eu acabei me ligando pra 4, cara, nesse jogo. E eu saí com uma mana azul, uma Mutavault, um Curse Catcher e um Spell Pierce. É. E eu falei, bah, cara, e ele não tinha me ligado, né, cara? Daí eu falei, como é que vai ser esse jogo? Eu falei, ah, perdido por perdido, vou ir com essa mão, né? E daí, cara, eu consegui vencer o jogo, não sei como. Batendo um em um com o Curse Catcher. Nossa, eu paguei, foi o Curse Catcher e tal, daí eu peguei, baixei uma mana, daí eu tava esperando vir outra mana pra mim poder ativar a Mutavault, e o Spell Pierce tava ali, e ele tava com medo de Spell Pierce, cara, mas um medo. Ele não, eu não sei, o deck dele não tinha nenhum descarte de mão, e ele não usava, de repente eu acabei pegando outro Spell Pierce na mão, e eu fiquei tranquilo, aí veio um Kira. Daí o Kira entrou tranquilo só pra dar um gás a mais ali no ataque. E foi indo, e de repente ele foi perdendo 1 de vida, e daí ele perdia 2 de vida por causa de comprar carta, que eles assinaram com sangue lá, umas coisas assim. Uhum. E ele tava muito cuidadoso com as fet, ele não gastava, não pegava choque de pele, não tava usando, só em 1 em 1, e de repente foi indo, ele tava com 7 de vida de novo. Eita, delícia. Daí ali ele já tava meio abandonado, ele conseguiu dar uma Fúria dos Deuses e matar 2 Curse Catcher meu. E daí o Silver Grill entrou no campo pelo frasco e foi indo, e de repente acabou o jogo ali, ele não tinha o que fazer. Ele tava brabo, cara. ele tava assim, inconsolável na hora, assim, ele, cara, você vai ter que ganhar esse torneio. Se você ganhar, ó, tá me devendo agora. Agora ganha de mim, vai ter que ganhar. Não sei o que. Ele tava. Tava nervoso, né? Ele podia perder o top 1 lá do anual, né? Ah, quando ele perdeu pra ti, ele caiu no top 8, não conseguia fazer top 8? Não, é, o top 8 do anual, ele dependia do Diego não ficar, acho que na frente dele, não sei se era muito na frente ou não. Primeiro, campeão. Diego teve que ficar campeão. É. E daí ele falou, cara, se eu perdesse, você vai me pagar, ele falando assim, né? E daí eu fiquei tranquilo, assim, daí eu falei, não, fica calmo, que esse aí eu vou ganhar, né? Eu falava assim, já tava convicto, né? É, ganhou do campeão, né? Sei lá, a taça tava me ajudando, né, cara? Deusa, né? Não adianta. Daí fui contar pros tia, né? Cara, ganhei do Rafa, me ligando a 4. Cara, eu tava eufórico, né? Não tinha o que fazer. Daí na quinta rodada peguei o Matheus Santinho. Fácil. Dezu, né, cara? Acho que é o pior deck que tem pra me enfrentar, assim, dos que eu posso, de repente, vencer e tal. É o eu achei que você ia dizer é o pior deck do Magic. Não, ele nem, cara, consegue passar pelos macacos, homem. Não, eu respeito, cara, eu respeito o Zu aqui, porque, cara, eu treino, o Toco aqui, meu parceiro de treino, cara, não tem como. A gente jogava direto e querendo ou não, é o deck que eu mais enfrento aqui em Videira, dos que eu tenho problema, acho que é o Zu. E o Toco conhece demais o meu deck, eu tenho muita experiência com o Zu por causa disso. E eu não sei o quanto o Matheus enfrentou o Merfolk na vida dele com o Zu. Daí foi aquela história, né? A primeira partida eu falei, cara, essa aqui já tá perdida, vou ter que depender do side, porque o Zu, porra, é muito injusto contra o Merfolk. Ele casta um bicho 3-3 e o Merfolk tem que gastar dois bichos no campo de duas manas pra fazer um 3-3. Nossa, daí, mas na primeira eu consegui vir com o frasco e ele veio com menos criatura que eu. E eu acabei vindo com muito Lord. Ele não veio com remoção, assim, muita na hora. E foi meio que 4, 5 turnos ali, já concedeu, não tinha o que fazer. Uhum. É, não, mas sem raio é foda, né, Matheus? É, nossa, o Matheus, ele até matou um ou dois bichos meus ali, mas eu tinha vindo só bicho na mão, não tinha? É. Daí na segunda eu coloquei os Cálice e os Spice Card, tipo, pro main deck, tirei os Spell Pierce e acho que um ou dois Mestre das Ondas, não lembro. E ele já começou grosso, né, cara? Bem estúpido, cara. Nem parecia amigo. Ele começou assim, choque Nakato, guia, não sei o quê. E eu, no turno 3, já tava com 7 de vida. Falei, é guerra na selva, né, cara? É macaco e... Ele nem deixou jogar as cartas pro campo. Nossa. Daí na segunda, né? Daí na terceira, daí teve a terceira, né? Homem do céu, cara. A terceira teve a crise, né? Eu vim com um Cálice na mão, daí eu falei, Cálice, o Kira, e não vim com drop 1, e vim com o Harbinger de Tides lá. Eu falei, bom, então turno 1, turno 1 é morto, mas aí eu tava no play, né? Turno 1 é morto, turno 1 dele ele vai castar um bicho ignorante lá. Daí no turno 2 eu vou dar o Cálice. E torcer pra ele não ter colocado destruição no artefato ou não ter comprado, né? E foi isso, eu coloquei mana. Era ilha básica, né? Ilha básica, ele. Fet, choque, Goblin Gear. Não tinha terreno no topo, não lembro o que que era. Daí no turno 2 é o Cálice pra 1. Ai, ai. Daí ele já ficou assim, né? Ele olhou assim, cara. Já mordeu a cadeira. Eu vi a mão dele, a cara dele, assim, a cara dele tava. Tava lívida, cara. Tava tranquilo. Eu jurava que ele tava com destruição de artefato na mão. Falei, ai, ai, ai. Ele vai matar esse artefato. Eu tô morto já no jogo. Já não adianta. De repente ele baixou a mana, atacou com o guia e passou. Eu falei, nossa. Funcionou. Nossa, daí eu peguei outro cálice no topo. Eu falei, tomar no cu. Daí eu falei, ai, ai, ai. Daí eu baixei outra mana. Daí eu castei o Harbinger, mandei o Goblin Gear pra mão. Ele já não ia castar. Eu falei, aqui, por mais que ele destrua o artefato, tem um turno meio morto. Eu tinha baixou... dois draw, né? Eu tava na fé de dois draw pra comprar o Ancient Grudge, né? Daí eu peguei assim, bem dele. Outra land no campo e passou. Eu falei, não tá. Ah, então fechou. Eu falei, deu. Cálice pra 2 agora, no turno 4. Nunca mais. Nossa. Aí eu falei assim, olhei bem pra cara dele assim, deu ataco dele. Não, fechou. eu só, quando ele baixou Cálice pra 2, disse, sério? Só recolhi, né, velho? Ah, não baixo mais nada, né? Viu, você tinha que ter feito o seguinte, quando ele baixou o Cálice pra 2, tinha que tentar ter matado o frasco em resposta. Aí eu quero ver quem que ia jogar nessa merda, né? Cara, mas tava assim, eu no turno... Claro, no turno 5 eu tava com o Kira ainda na mão, então eu sabia assim, ou ele tem. Tá jogando só com. Se ele conseguir. Ele já tava com 4, 5 mana ali, sei lá. Não, ele tava com 3 mana, mas ele ia castar a quarta, com certeza. E eu sabia, ó, ele vai ter. Se ele conseguir. Se ele baixar no turno agora o furor lá do Rampage. É, o Glory Club, eu falei assim, aí pode ser que eu me complique um pouco, daí a gente vai ficar receando um pouco, ver quem que, né? Mas daí ele não tinha, daí ele quis conceder, daí eu falei, ah, então fechou. Obrigado. Nossa, deu boa, né, cara? Daí eu fiquei, nossa, cara, que sorte. Daí na sexta rodada era o Dani veio correndo pra mim, vamos dar ID. Eu falei, então tá, deu boa. Eu já fiquei, fica no top 8, então beleza, fica no top 8. Cara, eu nem lembrava, cara. Nossa, mas você nem olhou direito pra minha cara. Só queria saber daí dar empate. Daí eu falei, então tá. Então, não, eu também quero. Eu fiquei tranquilo. Daí já era o top 8. Daí no top 8 eu peguei o Diego Pelizer ali. E daí tava o Toco, né? Que era amigo meu ali. Tava com. Pegou o Simão, né? O Toco joga de Zul e o Simão tava com o Abzan dele, né? Como diz o Matheus ali, os caras homossexual ali, né? Homossexual. Abusão sexual. É, isso sabe de cheiro aí. Daí eu já fiquei assim, né, cara? Se o Toco ganhar dele, porque eu achava que o Toco ia vencer. Mas o Toco, ele já odeia Kitchen Finks, né, cara? Daí eu fiquei assim, não sei se vai dar muito negócio. Daí se eu pegasse o Toco depois, eu já fiquei, cara, vai ser uma bosta, não vou conseguir, né? Porque o Diego, ele tava de Grixis Control. Uhum. Então, o Grixis Control... Pra mim, é melhor que o Twin, até porque ele tem uma base de mana mais instável, que eu posso atrapalhar mais, e ele não me bota tanta pressão no turno 4. Então, eu tava assim, dá pra contornar e tal, porque se ele baixa um Tazigur cedo e eu volto ele pra mão, ele vai ter que gastar mais uma série de recursos pra poder baixar ele de novo, né? É, eu acho que um dos piores matches pro Grixis Control é o Afolk, né? É, daí tipo, se entrar um Mestre das Ondas, é difícil do deck se livrar também. Não tira. É, daí foi o que mais ou menos aconteceu. O jogo foi rápido, ele não me agrediu. Eu deixei ele com 3 de vida, cara. Acho que uma coisa assim. E eu cometi um erro nessa partida. Eu quis atacar com uma Butavault e eu não devia ter atacado com ela, devia ter segurado ela. E foi ali que começou a virada. E de repente ele veio Tazigur, veio Gurmag pro campo e eu tava... Cara, ele só tinha 3 de vida e eu fiquei assim, ó, eu tava com 20 ainda quando começou a virada. Uhum. E daí ele foi batendo, segurando e daí veio, daí começa a vir, né, Kolaghan e volta nisso aqui, ai, não ai, tem o que fazer. Uhum. Ali ele me venceu, nossa, ele jogou maravilhosamente ali, cara, não cometeu nenhum erro, né. Daí foi ali a primeira pra ele, eu já fiquei puto da vida, né, porque era um deck que deixei ele com 3 de vida, pô. É, daí já entrou, né, todas aquelas putaria, né, Spell Skite, coisa lá. Aí na segunda foi bem tranquilo. Assim, ele vem meio zicado, de flodado de mana, ele não consegue. Eu venho com muito Lorde no campo, até porque agora eu já sabia que ele tava com o controle, né. Uhum. Aí eu joguei mais tranquilo, e ali ele já concedeu cedo. Na terceira... Eu consegui sair com o frasco na mão, e daí eu fiquei assim, bom, o Kolaghan vai vir um turno depois, se ele gastar o Kolaghan já é uma carta que ele não vai... Talvez ele tire uma carta minha da mão, mas não vai retornar uma criatura, porque ele vai se obrigar a destruir o artefato. Sim. E eu vim com a relíquia também. E daí a relíquia tava aí atrapalhar um ou outro, e ele não conseguiu matar os bichos, a hora que veio já tinha dois, três Lords, ali a Fúria dos Deuses já não era suficiente. E daí ali também foi, ali fechou o caixa. Nesse turno, nesse jogo ele também não me agrediu, se eu não me engano. Eu já fiquei assim, né? Daí o Toco ainda tava lá jogando, eu tava tenso, né? Pra saber quem que ia ser quem que ia enfrentar. Daí até que o Simão levanta lá dando graças a Deus. Eu falei, ah, o Abzan, né, cara? Daí eu fiquei tranquilo porque assim, o Hate Beers e o Abzan não são tão diferentes. Apesar do Abzan ter o combo. Mas o deck é, pra mim, as criaturas não apresentam perigo. A evolução sem o combo é parecido mesmo. É, não adianta. Daí os bichos, por mais que venha um ou outro, eles vêm na curva certa, né? Não é roubado que nem o Zul. É, evolução do vem, é duas mana, o bicho 2-2 e tal. Por mais que venha uma Collected adiantada por causa de um passarinho, alguma coisa assim, não é aquele absurdo. E eu tinha jogado com ele em Bicaré e eu tinha ganho 2-0 dele também. Apesar dele pegar, ele já me ameaçou ali, teoricamente, né, cara? Ele já falou, cara, lá no GP eu moí 3 Merfolk. Falei, meu Deus do céu. A pressão. É, ali eu já fiquei, bah, cara. Mas não pode, né? Como é que ele ganhou do Merfolk? Eu ficava indignado, né? Minha tribo, ganhou da minha tribo. Eu fiquei assim. Daí, mas na primeira jogo foi assim. Ele deu uma PF certa ali e tal, entrou o Kitchen Finks, mas o jogo me favoreceu e as Mutavault conseguiram fechar o jogo antes dele baixar muita coisa. Daí no segundo match eu sou obrigado a dizer que ele zicou, cara. Cara, ele flodou demais, ele se virou com o que ele tinha. Mas eu meu deck, eu acho ele muito linear, muito constante nessa parte. Porque se um bicho ficar muito tempo no campo, ele todos eles ficam perigosos. Eles estragam, né? Não adianta. Daí ali ele acabou concedendo também. A foda, tipo, zicado completamente, cara. Ele... Eu vou fazer um adendo aqui, cara, que até hoje ele chora por causa dessa partida. que o William tá choro, né, velho? Desculpa, William, mas tu tá até hoje chorando essa partida, velho. William Vitor Dama da Rosa, né, cara? Só sabe chorar, né, cara? Cara, foi bem foda, porque que nem ele falou, né? Ele tinha batido nos Merfolk lá no GP e eu falei assim, e eu lembro que em Bicaré eu tinha pedido pra ele como é que era a partida. Ele falou assim que pra ele era bem tranquilo. Só que pra mim também era bem tranquilo, ao meu ver. Daí eu ficava assim... O jogo era bem tranquilo, eu vou perder. Mas eu perco tranquilo. Eu falei, então nós vamos comprar as cartas e vamos se dando as mãos? Então nem precisa fazer nada. Daí, então tranquilo que eu jogo. Daí eu falei, meu Deus do céu, cara. Mas daí que nem ele veio sem bicho, não tinha o que fazer. Daí é foda. Eu acho que, se eu não me engano, ele até deixou ficar com dois regirei no campo. Daí dois regirei no campo é caixão. Eu não sei. É um Merfolk. Tem que botar as né? É, exatamente. Se qualquer Merfolk que eu compro, já viro, tiro os blocos, bate, não adianta. Daí na terça, daí na última eu lembro que. Daí na final, daí já era final, daí era o Tron, né, cara? Eu falei, Tron. E eu tinha conversado com o cara ali, do Tron, que eu não lembro o nome. E ele falou que ele nunca tinha enfrentado o Merfolk. Daí, tipo, mais um assim que. E Tron aqui em Videira tem o Bruno, né? Que ele já ganhou uma etapa aí, o pessoal sabe. Então eu tenho experiência de jogo contra o deck. E apesar de ser. Dependendo de como que é a configuração do Tron, se ele tá com muita Fire Sprout no side, joga com muito Piroclasma no main deck e tal. Essa daí realmente o deck não. O Merfolk não consegue aguentar. Não, é o problema pra todo deck, eu acho que é do Tron, é isso aí, né, cara? Aquele Oblivion Stone, Nossa, é um terror, cara. Power Sprout, né? Tem tudo isso aí, é complicado. É. Não, o Oblivion Stone é extremamente roubada, porque você vai bater e é a única, querendo ou não, remoção em massa que você faz em instante. Você ganha um turno, né? É, cara, nossa, é muito foda. Peguei Sai Jay contra ele, Golgari Shard, pro Oblivion Stone. Uhum. Pra regenerar meus bichos, que ou quando contra o Jund, ou é carne, ou é isso aí que arrebenta, né, cara? Não tem o que fazer. Nossa, é muito foda, cara. E se fecha o Tron cedo e tal. Apesar do Merfolk ter aquele negócio de atrapalhar as land, né? Sim. Daí. E isso no main deck. Então, pra mim já é uma. Eu fico um pouco mais tranquilo. Mas se eu não sair com a mão rápida, não tem muito o que eu fazer. E daí eu falei assim, cara, mas ele nunca jogou contra Merfolk, né? Eu fiquei assim, então ele não sabe que eu posso transformar as lands dele em ilha, talvez. Fiquei naquela, né? Daí fui na inexperiência do oponente. Uhum. Daí o que acontece? Eu saí com uma mão que eu vim com duas das experiências. Nossa. E eu acabei pegando uma terceira no top deck. Nossa! Uns dois turnos depois. Daí eu joguei assim. Eu joguei extremamente controle. Eu fui com Relíquia, a 71ª carta ali veio, né? Não tem. Saiu com ela. E eu jogo com ela, cara, porque ela é uma saída de jogo a mais no turno 1. Porque o Merfolk no turno 1 ela é muito restrito. Então, pra mim, ela é uma vantagem. Só uma questão, que tu no side tu usou aquele. Tem um encantamento que faz a mesma coisa que a Spirit em si, só que não dá um draw, acho que é uma mana. Tu usava ele? Eu, nesse dia, eu não fui com eles. É uma mana, né? Se eu não me engano, é uma mana só. Eu já testei versão com as 8. Nossa! Né? Não, viu? Tem uma outra carta que ela é igual a Spirit in Seas, que ela é duas mana e transforma o terreno na cor que eu quiser, no caso. Só que ela não compra a carta. Tem uma que é uma mana, se tu controla o Merfolk, bota down draw, não tem? Tem um bicho que faz isso. Mas mágica não tem. Aham. Uhum. Na mágica tem uma que, realmente, ela é instante, ela transforma o terreno, não transforma o terreno numa ilha. Pouco marcador, terreno. Ele ganha um marcador de enchente lá, cara. Daí ele ganha um... É isso aí. Ele também, daí o terreno também é uma ilha. E daí eu compro uma carta. Pode crer. Enfim, que daí eu comecei meio tranquilo ali, e daí eu tava com duas cias no campo, e tava com um curso catcher, acho, alguma coisa assim, e eu, no turno 4, eu joguei o Mestre das Ondas. E ele tava meio atrelado ali, nas manas e tal, tentando buscar o que ele queria, e daí, de repente, ele tava com... Daí eu bati, ele já foi pra 12 de vida, acho que é, ou... Nossa. Não, ele foi pra 11, na primeira pancada que eu dei. Dele, quanto que dá dele? 11? Dele, daí ele entrou no desespero, né? Daí, quando ele viu que a pancada por vez era grande, e eu tinha falado antes, quando eu tinha conversado com ele nos intervalos, eu falei, cara, o Merfolk é assim, ó, ele não bate 2, 3 no começo, mas numa paulada ele vai os 12. É quase um combo, né? Cara, tu tirou 50, mais de 50% num ataque, cara, da vida dele. Cara, foi muito foda. Daí depois que ele viu isso aí, ele já pegou e deu uma Oblivion Stone. Não, ele tinha castado uma Oblivion Stone, eu acho, em resposta eu castar o Mestre das Ondas. Só que ele não tinha mana pra estourar. Ah. E daí eu bati os 11. Aí, como ele tinha pouca land, e ele precisava liberar todas as land dele, né? Uhum. Ele ia estourar o Oblivion Stone no turno dele pra poder fazer mais mana. Se fechar o tronco. Isso, daí ele ficou com 5 pra fazer no passe, e daí eu ainda tava com a terceira Spirding Seas na mão, eu não joguei ela. Ah, safado! Né, porque isso daí, daí vai da experiência do cara, né? Daí eu falei assim, bom, não vou baixar nada, né? Vou atacar de novo. Daí ele estourou, se obrigou a estourar, daí ele liberou todas as lands dele, e matou meus bichos, ele achou que tava tranquilo. Aí você castou outra Spirding Seas. Eu baixei outra Spirding Seas na única land que ele só tinha uma, porque a outra duas ele tinha duas. Eu assisti essa partida, foi triste, cara. E daí eu baixei o Silver Grill, que daí comprei uma carta. Então já não tive tanta perda no jogo. Foi dois draws que eu dei e ele não teve o resultado que ele queria. E dali um pouco eu bati mais dois e tal, e daí veio um Lord, daí dois Silver Grill no campo e a Mutavault fechou o jogo. Fechou. É. Daí no pós-side dele, daí o que que eu, daí entra três Huckless Hack do meu deck, sai os dois Kira e o Mestre das Ondas. E eu não lembro se eu cheguei a colocar mais uma Spell Snare por causa de um Urmicoil ou uma coisa assim. Mas daí eu venho com a mão... Vapor Snack. É. Daí eu venho com a mão flodada de transformar a ilha de novo. Não, eu venho com duas assim na mão e daí ele já tava ciente como que funcionava. Uhum. Só que ele acabou vindo com três mina seguida. Puta, daí ele castou a primeira mina, né? Ele castou a primeira mina, veio com um mapa. Daí eu, beleza. Turno 1, não lembro se eu saí com o Frasco ou com o Chris Catcher, mas eu saí com uma carta. E daí ele veio com outra mina, daí eu falei, nossa, duas mina. Então, aquela daí já é aquela coisa. Aquela que ele procurar é aquela que vai ser o meu alvo da CIAS. Sim. Porque ele já não tem, né? Daí no outro turno ele pegou, baixou aquela lá. E daí ele veio com... Ele tava sem mana verde, uma coisa assim, e vermelha. E ele tava com piroclasma na mão. Depois da partida ele me informou, né? Mas daí ele não tinha pra fazer a mana vermelha. E quando ele foi tentar fechar o tronco, eu transformei em ilha de novo. Daí ele baixou a terceira mina. Putz. Ele não tinha mapa pra buscar, não tava conseguindo pegar as lands. E ali foi bem mais tranquilo que a primeira partida. É, sem perder não dá pra tutorar, se não veio o mapa, fudeu, né? O torneio, assim, o torneio inteiro, eu digo assim que as partidas que eram bad match pra mim, elas me favoreceram. Talvez, que nem eu falei, por inexperiência lá do jogador de Infect, que não tinha jogado contra Merfolk. No caso desse Tron também, talvez de repente ele tivesse ligado pra sair com uma land vermelha, né? Uhum. E daí tudo me ajudou e foi isso aí, né, cara? Fiquei feliz pelos meus peixes ganhar um torneio. Ih, que tirou na premiação? Só porcaria, cara. Nossa, bom, tirando veio o Buster sortido de tudo que tipo, né? Veio Fate Reforge, Cans e tal, mas não veio assim nada expressivo. Tirei a Pia e o Kira lá, que agora tá valendo alguma coisa. É, então, assim, teve uma outra coisa que valeu. E eu não me recordo de outras cartas que eu possa ter pego assim de notáveis, no caso, né? Eu dei sorte. Nossa, eu dei completo azar, assim, não veio um comando, caso qualquer comando assim, pra mim já era interessante ter, não veio nenhum. É, mas também vamos ser justos, né, cara? Você teve duas sortes ali de pegar os players iniciantes, vamos parar por aí, né, cara? Senão a galera ia te espancar lá, né? Mas, cara, não dá pra dizer. Aí que tá. como é que eu vou dizer pro cara que é iniciante, por exemplo, o cara ali que era do Tron, ele tinha menos experiência em umas partidas, mas o cara já tinha chego ali na final, né? Talvez isso até defina um pouco como é que é o metagame do Magic. O pessoal às vezes se foca tanto no metagame e daí aparece um outro deck ali, os Rogue no caso. Porque o meu dá pra ser considerado Rogue, só tinha eu de Merfolk ali no torneio. Então, e daí o cara realmente não sabe como reagir, porque o cara só treina com os Tier 1. É, isso é verdade. É, então tem esse tipo de coisa. Teve um amigo meu, um tempo atrás, que ele pediu: Dani, o que eu boto no side contra Rogue? Eu não vou falar quem quer, mas se a pessoa tá ouvindo agora, ela vai ficar bem brava. Não, e daí, inclusive, se o William, você descobriu o que botar no side contra Rogue, você me avisa que eu também quero pôr, velho. É muito foda, cara. E daí, às vezes, você treinar com um deck Tier 2, você aprende mais. É, exatamente. O foco, ele perdeu força, assim, cara. Ele sumiu um pouco... Mas, tipo, pra mim ele nunca perdeu força, cara. Bem pelo contrário, ele saiu esse Heimbanger lá, né? Tá, mas e aí, os match ruim pro Merfolk é o que, Cristiano? Eu digo que é os deck com verde, deck com ramp. Assim, se ele fizer, claro, o RW, ele é um deck ruim pra mim enfrentar. O full control, né, com Helix e tal. Só que apesar dele ser um deck assim, ele não apresenta ameaça. Sim. Porque por mais que ele vá matando um bicho meu... Não põe pressão. Ele não vai pôr pressão, então eu posso jogar tipo numa estratégia mais de repente. Por exemplo, se eu conseguir castar dois frascos no campo, fazer, e a Caverna das Almas, já querendo ou não, quebra as Crypt, quebra umas coisas. Mas querendo ou não, ele precisa de uma outra coisa. E o Kira faz muita diferença nessa partida. Ah, com certeza. Se o Kira às vezes o cara tá esperando pra fazer uma coisa assim, daí eu digo: ó, vou ativar o frasco. E eu fiz muito isso na partida com o Infect. Porque você pode ativar o frasco, mas não é obrigado a colocar a criatura. Sim, então eu tava toda hora: ó, vou ativar. Vai fazer alguma coisa? Dele: não, deu. Então não vou fazer nada. Aí. Seu bosta. Nossa, cara, eu fiz muito isso. Então, isso, querendo ou não, pega o cara. Às vezes o cara tá querendo dar um pump, alguma coisa assim, e daí você: ah, então não vou fazer nada. E isso é uma coisa que o pessoal faz, eu já vi gente jogando com frasco assim, de virar o frasco e já revelar a criatura, tá ligado? É, o cara sai afobado. É, exato. Tipo, eu não vou dizer que quando eu comecei a jogar com frasco, eu também fazia isso. Na época eu não era juiz, eu não sabia jogar direito também. Uhum. Eu virava o frasco e já revelava a criatura. Isso é a maior cagada que o cara pode fazer quando faz isso. Justamente, isso teve um campeonato do cara, um cara de cabelo rosa lá, ele fazia isso. Ele baixava frasco no passe, mesmo com o marcador zero, ele virava. O cara, aí. E agora? O que vem? E agora? Não, será que vem, sei lá... Lornitoptera. Mais ou menos, pra mim, né? Então não tem muito assim, contra os deck controle, a questão é o seguinte, eles nunca, é muito difícil, eles terem mais remoção do que bicho no deck. Ah sim, uma hora o Merfolk sobrepuja, né, cara? É, não adianta. Então é só você jogar assim, claro, você... A questão é você não dar a opção pra ele fazer, de repente, um mais um no jogo, né? Ou menos um pra mim. Uhum. Tem que jogar sempre no um por um. Porque daí as cartas dele que podem tirar vantagem de tirar uma carta e matar duas, três, não vai acontecer. Sim. Então você vai batendo no um por um. E se o Kira chega a entrar, você esfola o cara num turno. Pra ver se o cara entra no desespero, ele vai gastar 3-4 cartas em cima do Kira, às vezes, pra matar um outro que tá dando problema, e daí acabou ali. Tá, essa tua versão, ela não tinha a Nua de Main Deck e usava quantas Kira? Não, essa versão, ela tinha duas Kira, tirando os Merfolk normal, sim, né, que é 4 Curse Catcher, 4 Silver Gill, 4 Harbinger, 4 Lord of Atlantis e o Tridente Perolado, daí é 3 Meryl Regirei, 3 Mestre das Ondas e 2 Kira. Daí das mágicas eram as 4 de Transforma Ilha, os 4 Frasco, 2 Spell Pierce e 2 Vapor Snake. Ah, certo. E a extremamente poderosa Relíquia de Frogenes. Que, cara, ela ajuda demais contra esses decks, cara. É uma carta sensacional. Para o japa e tudo. É, querendo ou não, ela para o japa. Pra mim, no meu deck, se eu vim com uma Mutavault, ela é uma saída de jogo. Se eu vim com limitação nas cores de mana... Né? Pra mim ela é um drop 1 muito, muito interessante pro deck. Contra o Jund, como é que é a tua partida? Porque eu jogando, tipo, bem complicado. Eu até pensei assim, bah, agora vou pegar o Dani, né, de Jund, daí você veio dar ID. O Jund, eu assim considero tanto como O Abzan, eu jogo tranquilo. Apesar de não ser muito favorável, né? Porque, tipo, no field atual, a Abrupt jogaria em cima do Kira é uma bosta. Então, eu não tenho muita proteção contra o deck. E consideravelmente, as criaturas são bem mais fortes que as minhas. Mas... É que pra mim é um match bem complicado, por causa que os removal que eu tenho que dar, que é raio, terminei essas coisas, tipo, é... Pegou, baixou um... Como é que é o Mestre das Ondas lá, eu choro sangue eterno. É, ele é um bicho bom, só que contra as criaturas do teu deck, ele é ruim. Ele vai fugir de remoção, mas, né, sozinho ali no campo, contra qualquer bicho teu, ele não é bom. E, só que assim, o deck também, assim como o Abzan, ele sofre contra a minha base de mana. Contra o deck só tem, o deck já tem três cores, e se eu atrapalhar uma das cores, ele já atrasa aquela Liliana, né? Tal. E a minha base de mana é bem mais consistente, então por mais que você venha com Fulminator de repente, por mais, eu tenho ainda, vai destruir ali a Mutavault e tal, mas a minha base de mana vai continuar certa. É, o deck continua funcionando, né? Exato. É, e daí, querendo ou não, a Spirit in Seas dá um draw. O Silver Grill dá um draw, então... É, tu já cicla aquela Liliana que tu perde, né? É, não, tem aquela história. Daí o deck, eu acho favorável pra mim. Mas ele não é um match bom de enfrentar. Não é. Nem, nossa, porque tipo, a Malestorm Pulse normalmente leva dois bichos. Então, e a Brute leva as proteção, não tem... Por mais que eu tenha Spell Pierce e tal, ele não se não vier no início do jogo, não vai defender nada depois. É isso aí, cara. Parabéns pela tua vitória e merecida, né? E agora vamos esperar as próximas aí. No anual você ficou, você lembra a posição que você ficou no anual, não? Cara, eu não lembro, mas eu fiquei, tipo, acho que 16º, uma coisa assim. Eu não tinha feito muitos pontos, até porque o pessoal aqui... E ano passado foi muito complicado pra gente conseguir pegar a partida pra ir pras outras cidades. Uhum. E esse ano, claro, esse ano eu vou ir pra todos. Já tá decidido, até arrumei meu calendário lá pra deixar preparado e tal. Mas ano passado foi muito complicado. Porque eu trabalhando com um evento de fotografia e tal, às vezes tem aquele fim de semana que eu tenho que ir trabalhar. E eu volto muito, não tem? É, foda. É, prioridade, né, amigo? Verdade. É, se o cara não tiver trabalho pra comprar cartinha, não tem como jogar Magic. É, tem que ganhar, tem que conseguir pra gastar, né? É, exatamente. Não, mas foi ótimo o torneio, até porque foi que nem ali na Ops, tava, o espaço tava extremamente ótimo ali pra gente ficar, né? Tinha os refrigerantes ali com o pessoal. Café? Pessoal super atencioso ali. Muito bem, então agora que ouvimos as palavras do nosso campeão, mais uma vez, parabéns pela vitória, né? Eu que agradeço aos meus participantes aí, principalmente ao Matheus, né, que conseguiu garantir aí que eu ficasse aí. Abriu um caminho, né, cara? É, abriu um caminho pra mim poder vencer. Então agora vamos para o Read That Fucking Card, o choro de um juiz. Agora um juiz aniversariante vai fazer o seu lamento aí. Então, primeiramente, pessoal, a todos do Wild West, a organização, aos jogadores, eu quero agradecer intensamente a todos vocês. Dia 26 de janeiro agora, hoje nós estamos gravando dia 6 do 2. Dia 29 de dezembro. É, 29 de dezembro. É, agora passou alguns dias já, mas dia 26 de janeiro, fez um ano que eu sou juiz. Então, agradeço imensamente a todos vocês pela confiança que vocês depositam em mim. Todo mundo aí me incentiva, todo mundo sabe que o Magic vai muito mais além só do jogo pra mim, agora como juiz também, mas todo mundo sabe que isso é muito importante na minha vida. Então muito obrigado a todos vocês, mesmo de coração, e contem comigo sempre da forma que vocês puderem, se tiverem dúvidas, qualquer coisa, contem sempre comigo. Qualquer evento que tiver também eu vou ajudar, eu faço, dentro do possível eu vou estar sempre presente. O Wild West é inquestionável não ir, né? É uma das coisas que me faz que me faz a minha vida ter graça. Faz o ano. Faz o ano ter graça. A gente tá chorando aqui, gente. Então, sobre questões que aconteceram recentemente no último evento, um dos maiores problemas no jogo, eu acho que todo mundo tem ciência disso, às vezes até também não se ligaram, mas acontece muito que é o quê? O problema de comunicação. Certo? Então, eu posso fazer isso? Essa questão, por exemplo, que eu citei agora há pouco do frasco de éter, o cara revelar e não precisar revelar, e o cara ficar brabo, sabe? Acontece tudo, todas essas questões aí acontecem. Então, isso às vezes atrapalha um pouco o jogo, alguns jogadores ficam bravos e tudo mais. Então, tipo, isso é uma coisa que eu acho que todo mundo pode se ater, assim, sabe? Tipo, prestar um pouco mais atenção no jogo, ler um pouco mais as cartas, sabe? Trabalhar um pouco com as prioridades. Um exemplo que aconteceu, exemplo, eu e o Rodrigo estamos jogando. E masculino contra feminino. Masculino contra feminino. Eu estouro uma fet. E falo, ó, só vou puxar um terreno. Sim. E o Rodrigo já passa o turno dele e já começa a fazer o Paranauê. Né? E isso eu ainda tô no meu turno estourando uma fet. Tá resolvendo a fet. Daí você começa a fazer alguma coisa, faz uma coisa no passe, eu falo, não, então eu vou puxar a de pé e vou dar um raio aqui nesse teu bicho. Seu viado. É. Então, tipo, mas, claro, isso. Estoura pet, raio no passe. É. Então, tipo, e o jogador lá foi que me questionou, não, ele falou pra mim que ele só ia estourar uma fet. Então não existe isso. Até não terminar as habilidades, até não terminar toda a pilha, até todos os jogadores receberem a prioridade, até não terminar o turno, tipo, tenham paciência, joguem com calma. Então o que aconteceu? Deu um problema lá e ambos os jogadores ficaram bravos um com o outro e não precisava. Entendeu? Era só ter respeitado a ordem do jogo. Então, tipo, na verdade não é... Na verdade é uma regra simples. Enquanto uma mágica está sendo resolvida, nada mais pode acontecer, né? E prioridades, tipo, entender as prioridades do Magic, tipo, assim, é fundamental. Que você, por mais que seja meio óbvio, muita gente, tipo, sabe, joga muito Street Magic ainda, que é tudo meio no grito. Quem yo! Yo, mano! Quem grita primeiro é quem faz, entendeu? Street Magic é engraçado. Isso aí é tudo vício de jogo, cara. Exatamente. O cara tem que perder isso aí com o tempo. Exatamente, então, tipo, prestar atenção um pouco mais no jogo. Caso aconteça um negócio desse, eu sempre falo no começo dos campeonatos, sempre falo em todos os podcasts, acontecer um negócio desse, para o jogo, me chama, não deixem acontecer um mimimi ou alguma coisa, que eu chego lá, resolvo, explico, a gente volta a jogada se precisar, a gente faz tudo dentro das regras. Então, tipo, procurem se ater, prestar atenção só no jogo, se ater às prioridades, que isso... com certeza vai mudar a tua habilidade em jogo, a tua skill em game vai ser muito maior, e que evita questões que nem essa de brigas não, mas discussões, tipo, que podem às vezes até levar uma coisa mais séria, uma discussão mesmo e tudo mais. Na verdade é só isso que eu tinha pra falar dessa vez, houve as questões. Ah, eu quero dar uma dica aí que o frasco do Aether não comba com aquele Meryl Regirei lá, cara. Cara, quando eu comecei a jogar Magic, eu achava que era mortal isso aí. E daí um dia, no primeiro Wild West ainda da minha vida... Nossa senhora, é porque o texto da carta lá diz sempre que você joga um Merfolk, né, enter your play. E quando você tá começando a jogar, e o play é colocar no jogo, né? Aí você gastava um, desvirava o frasco, botava outro... Nossa, cara! Era o combo, cara. Nossa. Meu Deus do céu. E daí, eu lembro que no Wild West que teve aqui em Videira, aqui no Salão de Festas aqui do prédio, teve um cara que veio lá do Paraná que tava jogando assim. E daí eu, graças a Deus, ainda mais eu, né, tive a felicidade de jogar contra ele e explicar, né? Nossa, cara, mas lá, é... Lá onde é que eu joguei com o Skin Shifter? 4x4 atropelar, já que não tinha golfe, né? Nossa. Mas eu fiquei curioso desse Street Magic aí, velho. Vou ver qual é. Vou levar um boné de Abarreta no próximo Wild West. Vai e joga em cima do skate. Jogar em cima do skate. Yo, mano, yo, Charlie Brown! No beco mais próximo da sua casa. Você lá. Pode encontrar uma rodinha de Street Magic. Uma rinha de Magic. Cock Magic. Os caras fazem uma cerca com os caixotes lá de fruta e estão lá jogando. E jogando dinheiro. Com a galera ao redor jogando dinheiro em cima dos players, né, cara? Jogando dinheiro. Vai! Rai, ué! Otário! Tem os agiota, né? Tem tudo aqueles agiota lá. Tem aquele coif lá que você tá me devendo. O cara que cuida das apostas. Se é o Wizard ouve isso aí. agora vamos para o momento mais esperado desse podcast. A palavra do Patayo, o nosso chefe aqui do Wild West, vai proferir suas incríveis palavras sobre o circuito e sobre o que espera esse ano de 2016. Vai lá, Matheus. E aí, gurizada? Então, 2016. Que nem diz o William, já considero pacas, né? Só pelas mudanças que vai ter no... Só pelas mudanças que vai ter no ano, né? Então, infelizmente, né? Perdemos uma etapa em Videira, que muitos reclamaram por causa da distância, enfim, vários problemas ali que aconteceu. As estradas. E as estradas também que estão o diabo, a distância era meio longa. Daí o pessoal de lá concordou, o Chris que organiza lá também tá a par da situação. E a outra cidade que foi... exonerada, dá pra dizer, eu acho, esse ano. Exonerada é bonito. É Concord, por causa que os organizadores pararam de jogar, vendendo todas as cartas e tal, não tinha ninguém pra organizar lá e acabou que não vai ter mais lá, esse ano, né? Mas... Até onde sabemos. Até ano que vem, né? No caso, 2017, pode ser que tenha, desde que tenha alguém interessado a realizá-la. Vamos ver o que dá daí, né? É, tem o... corre a boca miúda aí, a galera já... Eu recebi várias ligações, milhões de cartas, e o pessoal veio fazer protesto aqui na frente de casa com cartaz e tal, que nós precisamos fazer 8 etapas ano que vem. E tem eu também acho. Porque que é... Nossa, cara, teve uns dias ali que eu tinha que sair na rua com boné e óculos, disfarçado, tá ligado? Porque senão a galera... É foda. Não me deixava minha paz. Às vezes esses dias eu tava de boa caminhando na rua, de repente parou um carro do meu lado, né? É complicado isso aí. E daí agora nós temos 2 novas cidades, que é o pessoal de Xaxim. Esse ano então vai ser Chapecó. São Miguel do Oeste, Palma Sola Francisco Beltrão. Nosso pessoal do Oeste do Paraná, que continua sendo Wild West, né? E nunca deixará de ser. Pessoal do Leste aí, então, nem adianta tentar, né? De Florianópolis... Curitiba não dá. Curitiba já não dá, né? Mas então, essas são 2 cidades novas. Xaxim e Francisco Beltrão. E a proximidade delas é tranquila ali, ficou tudo meio mais pro Oeste, então... Convidá-los a participar dessas etapas também, pra ver o que dá, né? A mesma distância para quase todas. É a mesma distância para todo mundo. Né, o pessoal, você tô ligado que tem uma galera em Beltrão lá que também joga, e agora inclusive tem uns players novos lá, um abraço pra toda a galera lá que tá jogando, o Dan Clare lá, adoro. Achou mais uma, descobriu um mais um beco de St. Magic lá, mas enfim, se existe por acaso outras mais pessoas em Beltrão, aí ó, agora temos uma etapa do fabuloso Wild West na sua cidade. Fabuloso. Isso aí é... Que é cultura, né, cara? Podcast cultura. É, exatamente. Então, essas 2 cidades novas nós temos. E nós temos 6 etapas, como vai sendo a mesma coisa do ano passado. Mudanças no top 8. Essa é bacana. É que o top 8 é primeiro eu, depois do resto. Não tem mudanças no top 8 nessa parte. Então... Podemos passar pro próximo tópico. O Chris... Exatamente. O Chris é todos os top 8. Não, são 2 mudanças interessantes, né? Uma delas é quanto ao pairing, né? O pareamento, na verdade, o pareamento não mudou. Mas o detalhe é o seguinte, o início a questão do play, do draw, né? Quem começa, vai ser o jogador melhor colocado, não escolhe, né? Ele pode começar ou ele pode passar a vez. Mas o detalhe é que a gente decidia no dado, né? E assim como outros campeonatos maiores, já que a única vantagem que o cara tem por ter se classificado melhor, seria essa, né? Que a gente não estava usando essa vantagem em favor do cara que vai melhor no suíço. Então agora a gente passa a adotar essa regra. Então, para falar simples, o que eu enrolei para caralho, é o seguinte: se você passa em primeiro no suíço, quando você for jogar o top 8, você escolhe que se você começa ou se o oponente começa. Não tem, o dado não é mais aleatória a decisão, né? A outra mudança também é que só no top 8, assim como nos eventos da Star City, nos Open, antes de começar a partida, vai ter um tempo para isso, né? Não vai ser aberto, livre, mas vai ter um tempinho antes de começar em que os jogadores vão poder conferir a decklist do seu oponente. E isso também é uma coisa extremamente importante, porque focar mais no skill do gameplay, saca? Exatamente. É muito importante isso, porque melhora o teu desempenho no jogo e foca mais, além na qualidade do player, na estratégia mesmo, né? Você não levar susto, assim, de vir um card aleatório. É uma coisa ruim, né? E boa pra quem faz, às vezes. Mas, enfim, até a questão do side entre os matches também, eu acho que vai ser disponibilizado, né? Ou só no começo? Não sei. Né? Eu acho que a gente não discutiu isso aí. Eu acho que entre os matches também vai ter um tempinho ali pra eles dar uma olhada no sideboard do oponente. Que é uma coisa justa, porque os dois vão olhar o sideboard do oponente, né? Não é uma coisa que favorece um, favorece outro. Então isso também é bem bacana, assim, e eu acho que vai adicionar mais... Porque o cara aprende, não adianta, com né? Certeza. Por exemplo, o Tron lá, isso prejudicou o jogo dele de alguma maneira, não conhecer o outro deck, independente de qual for. Você pode pegar um rogue lá que você nunca viu na vida, você vai estar mais preparado pra jogar. Isso é uma... Eu acho assim, até toda a organização viu como olhos positivos, né? Pra gente... Já que o nosso campeonato ele é regular isso. E ele incentiva, no caso, o fair play, a gente está dando mais uma possibilidade de fazer com que os jogadores melhorem as suas habilidades de jogar, né? Conhecendo mais decks e tudo mais, as variações. Isso é importante. E temos uma muito, muito especial, mais uma vantagem para você que joga o Wild West e que vai ficar campeão. Você ganha exatamente. O Buy 1. Então, se você ficou campeão, por exemplo, o Cristiano, se essa regra já valesse no passado, ele já teria um bye para essa primeira etapa. Então, se você ficou campeão numa etapa, uma vitóriazinha você já tem para o próximo evento para você ir. É, outra coisa que a gente faz para incentivar as pessoas a continuar participando, né? Se você ganhar... Você não ganha a inscrição, lógico, você ganha o bye. Então, se eu ganho, se o Dani ganha, ou se alguém ganha, qualquer um ganha, a etapa agora de Chapecó, que vai ser a próxima, na outra etapa, que se eu não me engano é São Miguel, a primeira rodada ele não joga porque ele já tem uma vitória garantida. Exatamente. Né? Então, cada ganhador de etapa ganha bye 1 na próxima. Não é cumulativo e você não pode agendar o seu bye, meu querido. Entendeu? Se acabar não indo, perdeu o bye. Perdeu o bye. Você pode fazer a inscrição e daí você vai terminar o campeonato com 1-5. É bom, né? É pior das hipóteses, né? Ganha um pontinho, hein? Ganha um pontinho. Isso é importante. E o campeão anual também ganha um bye para a primeira etapa do próximo ano. Então, quem ficar no anual, né? Quem ganhar o anual vai começar... 2016 tem um bye para 2017. Isso. Também não é transferível e não é acumulável. Digamos que o vencedor da última etapa seja a pessoa que também vença o anual, o bye passa para o segundo colocado da etapa, né? Eu não me lembro dessa parte. Ah, tá. Mas passa para o segundo colocado. Isso. E aí, porque não acumula, ele não vai ganhar bye 2. Né? Isso, não vai chamar é impossível ter um bye 2. É. Então isso aí também já é para incentivar que a galera continue jogando, né? E tudo mais. Vou falar um pouquinho da pontuação agora, da pontuação. Fala da pontuação. Porque o pessoal fica de mimimi, porque é muito ponto que a gente dá pro primeiro. Mas se tu for... Sempre assim, eu sempre fico ouvindo as mesmas coisas, as mesmas reclamações, porque é muito ponto, é ponto pra caralho pros caras que ficam de 1 a 4, né? Mas esses caras que ficam de primeiro a quarto, eles participam em todas as etapas. Exatamente. Foi o que aconteceu no caso no top 8, no caso... Top 8 geral. Essa etapa do anual, quem ficou no top 8 participou em todas as etapas, certo? Então, isso faz jus à pontuação. Então, se eles participaram em todos os Wild West e ficaram no top 8. É. Então, quanto mais você participar, mais chances você tem de entrar no top 8, mais chances você tem de ficar no top 8 anual. E a outra única mudança que vai ter, né? Na verdade. É que do 9º ao 12º, a gente botou 2 pontinhos pros caras. Que é porque eles ficavam de mimimi, mas fiz a mesma pontuação do 8º. E daí, velho? Você fodeu. E daí? Você fodeu. Mas enfim, a gente achou justo, porque às vezes é só separado por rating, né, a pontuação. Então do 9º ao 8º vai ganhar 2 pontinhos em vez de 1 de participação somente. O motivo desse questionamento foi a questão dos draw, né? Muito intentional draw, e o pessoal falou, daí fiquei com a mesma pontuação do cara, mas daí por causa de um ponto a mais, já vai. Não, então, tipo, é porque assim também... Como tem bastante, tipo, 38 players para 6 rodadas, acontece muito empate ali no limite, na zona de corte, entendeu? Exato. Então, como a gente aumentar uma rodada é complicado, por causa do tempo, né? Não tem como. Então a gente fez o quê? Vamos dar 2 pontos para aquelas pessoas que ficam geralmente ali empatado, que é até o 12º. Então, porque o número de players também não varia muito, não cai muito e nem sobe muito. É basicamente um sempre o mesmo. Mas... então, como tem essa questão aí que não dá para aumentar uma rodada, que é difícil fazer mais uma rodada, então a gente dá mais 1 ponto ali para quem fica no limiar ali do top 8. Né? Para quem fica no mimimi. Isso, para quem fica no mimimi. A zona do mimimi ganha 1 ponto, né, cara? Uma outra coisa que mudou também foi a questão da inscrição. A gente, em função de... eu sei que tá difícil para todo mundo, mas a gente subiu o valor um pouco da inscrição para R$50, porque, assim, uma das coisas, apesar de que não mudou muito, né, a galera pode ficar chateada, ah, 50 pilas, não sei o quê. Mas, assim, uma das coisas que mais importa num campeonato, que é bastante atrativa para chamar players, é a questão da premiação, né? A gente aumentou a premiação porque, assim, a gente não ganha nada com isso aí. É, ninguém fique ganha, claro. Que fique claro, ninguém aumentou porque a gente precisa de dinheiro. Ninguém ganha absolutamente nada, a não ser a felicidade de poder fazer. A gente aumentou a premiação, a gente aumentou a inscrição para poder aumentar mais a premiação. Que subiu também. É, que subiu, exatamente, que também aumentou o valor do dólar, aumentou o valor do booster, aumentou tudo, vai ter CPMF, vai lá a cara do 13. Entendeu? Então, é por isso também. Mas é assim, o nosso intuito é para que realmente o torneio fique maior, entendeu? A gente tenha condições de premiar mais e chamar mais players, incentivar mais para que seja mais atrativo ainda jogar o nosso campeonato. Por isso também agora a inscrição desse ano aí subiu um pouquinho. Eu tenho a questão do atraso também, eu vou ler exatamente como o que diz no regulamento atualizado. Valeu, caminhoneiro, filha da puta. Obrigado, caminhoneiro, obrigado. Aí, ó, o que diz no regulamento, eu vou ler o texto para vocês entenderem que é a questão do atraso das partidas e das rodadas, para isso agora ficar claro no regulamento, que pode acontecer com todo mundo, já que a gente sempre viaja para jogar, né? Então, diz o seguinte, abre aspas, as etapas terão uma tolerância de espera para o início das rodadas de no máximo 1 hora, por motivos de, classifica, acidente de trânsito, o pneu furado, bloqueios, etc., os quais serão julgados pelos organizadores. Caso o tempo de atraso exceder, o torneio será iniciado e os jogadores em atraso poderão se inscrever para a segunda rodada ou posterior, se eles acharem que dá, né? Como desejarem, claro, entrando com derrotas, né? Então ele vai perder a primeira rodada, ele pode se inscrever na segunda, ele perde, como se ele tivesse perdido a primeira. Se ele entrar na terceira rodada, ele perdeu as 2 primeiras, dependendo. Então, o que isso significa? O torneio ele pode esperar até 1 hora, por motivos de trânsito, acidente, bloqueio, pneu furado, coisas acidentes do gênero. Acidentes em geral. É, acidentes em geral. Acidentes de percurso. É, e aí ele pode ser atrasado até 1 hora. Passou de 1 hora, indiferente do motivo, o torneio vai ser iniciado, e aí quem chegar depois desse tempo vai entrar com uma derrota, né? Isso também é importante dizer. Lembra. E por último, e não menos, hein, por favor. Só pra lembrar que os torneios iniciam nos domingos às 10 horas. Isso, começa às 10 da manhã nos domingos. No também. Máximo ele começará às 11 devido a esses... É, tem uma rodada de delay. Delay, no caso, é. E por último, e não menos importante, tem uma notícia bombástica que eu acho que pra você, amiguinho cheio da grana. Nós estamos comprando pacote especial para jogadores VIP Premium, sei lá como é que vai ser o nome. Enfim, fuckers. Aqueles caras que vão no Street Magic com um correntão de ouro, tá ligado? É. Yo! Yo! Então a gente vai divulgar esse pacote, enfim, mas fique ligado aí, em alguns dias os maiores detalhes vão chegar pra você que é um jogador do Wild West assíduo e veste a camisa do nosso evento. Yay! Tem os eventos paralelos, né? Não sei. Tem os eventos paralelos, né? A gente pretende, na medida do possível, realizar também eventos paralelos aos eventos principais, porque às vezes, como acontece muito de. O pessoal vai de carona pra outra cidade e às vezes alguém fica jogando e tal, o pessoal fica lá coçando e enchendo o saco, variavelmente. Geralmente, nossa, na verdade, enche o saco. Em cima das o pessoal só incomoda, fica atrás. Exatamente, amiguinho fica comendo Doritos. Não é verdade? E cuspindo farelo de Doritos nas cartas do outro. Daí o cara baixa alguma coisa e... Nossa! Ou então baixa alguma coisa que... Nossa, você viu isso? Nossa! Ah, não tem fudeu, volta. Se fudeu. O cara tentando jogar e eu falei, ah, não tem volta. Não, nem isso aí. Agora moeu. Pra coibir esse tipo de filha da putice, então, A gente vai, visando, claro, sempre o lucro, a gente vai fazer torneio paralelo. É, assim, vai depender muito também da disponibilidade de players, né, e da disponibilidade de organizadores. Mas essa é uma possibilidade que a gente já aceitou como viável, sabe? Então, dependendo da cidade, os organizadores das cidades vão estipular o formato. Ele pode ser Modern, pode ser o formato que o... Commander, Pauper, Vintage. Vintage, Draft, sei lá, Bulita, sei lá. Canhoto. Canhoto. Só pra canhoto. Bafo. Bafo, é, bafo, super trunfo. Pode bater. É, Tazo. Queimada, sei lá, Tazo. Street você, Fighter. Você que joga Yu-Gi-Oh! É a oportunidade de passar vergonha. Pode ir lá. Procurar outros isso, players. E cara, fique claro que isso veio do jogador de Yu-Gi-Oh! Hein? Pra não ficarem falando que a é, gente... É, exatamente. É, então assim, a nossa intenção ainda não é... Assim, isso não é uma coisa consolidada, mas a nossa intenção no momento é... Não, nos eventos em que forem em Chapecó, como vai ter a Ops, né, lá disponível pra gente, com boosters e tal, a gente pensa em fazer lá, sei lá, do draft. Né? Lógico, se a gente conseguir players e organizadores para estar supervisionando o evento. Então, se você também tem vontade de jogar um draftzinho, se você é só um jogante... Um jogante é foda, né? Se você jogante, é só um jogante casual. Nossa. De Magic, tá ligado? E aí você gosta de formatos alternativos. Porra! Você que gosta de fazer as coberturas, um filmante de eventos também, pode ficar lá. Pode ficar, é. E se você é um jogante, então, um casual de Magic, você gosta de um jogante, como é que eu... Enfim, Commander, se você joga Commander, seu viado, você pode lá jogar Commander. Então, você é um pró jogante, você pode ir lá no Midwest também. Então, esse ano a gente terá o patrocínio da nossa querida loja da Obs Store. Muito obrigado, Vitor, pelo seu auxílio aí no nosso circuito, por incentivar, por ajudar o Magic a crescer na nossa região. Todos os jogadores ficam agradecidos a você e a sua equipe aí. É patrocinadora oficial do Wild West Magic 2016. Esse ano eles irão disponibilizar toda a premiação para nós. Com várias premiações, inclusive a gente tem já aqui um concurso para você ouvinte. Se você mandar uma cartinha aí dizendo por que você merece ganhar uma Booster Box pra mim, eu vou jogar e a melhor cartinha vai ganhar uma Booster Box da Ops. Tem que mandar uma cartinha pra mim, quero ver. Meu Deus. É, você vai ter que escrever, ah, eu sou um cara muito pobre, eu jogo Magic, eu moro num país do terceiro mundo. E aí, se eu me emocionar, se o meu coração me... Sei lá, eu sou... Minha mãe é... Sei lá, minha sei lá. Minha mãe é manca. Minha mãe é manca, eu sou canhoto. Eu tenho que me emocionar. Se você tocar o meu coração de pedra, você vai ganhar uma Booster Box. Da Ops. Mentira, mas manda que aí vai ser engraçado. Ariel, escute aqui. O mundo humano é uma bagunça. A vida da submarina é bem melhor do que tudo que eles têm lá. Mais uma vez chegamos ao final do último podcast do Circuito Wild West 2015. Imensamente agradecemos a presença de todos os integrantes nesse ano. Esse ano foi muito, muito construtivo. A qualidade do nosso Magic em nossa região foi muito, cresceu muito. Então, todos nós da organização, que somos viciados o tanto quanto vocês, agradecemos. O nível dos jogantes está muito bom. É, o nível dos jogantes anda aumentando. Você, jogante, proporcionou um aumentante muito grande. Um aumentante muito grande ao nosso circuito, então. Enquanto o nível do jogo cresce, o do português diminui. Eu, mais uma vez, como juiz, eu agradeço a confiança de vocês. Muito obrigado. Palavras finais, Rodrigo Mingori. Então, você jogante de Magic, leitante do Grimório em Chamas, obrigado. É, não, eu sempre esqueço de falar essa desgraça, cara. Grimório em Chamas, um blog de zoeira na Liga Magic. Se você conhece a Liga Magic, você lá, você acessa o Grimório em Chamas esse ano com várias e várias novidades e posts. A cada meia hora tem posts. A cada meia hora tem post novo e discussão, e a gente fica lá debatendo com muita inteligência tudo que é assunto responsável. Então tá, isso aí. Assim, acompanhe lá o Grimório em Chamas e eu também participe dos nossos eventos do Wild West, que é maneiro para caralho. Eu sempre digo que, na medida do possível, tem algumas pessoas que são más. Tem gente, volta e meia, que parece gente boa lá no Wild West. Feliz 2016 e boas festas e um próspero ano novo. Você... Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Matheus Santinho, suas palavras finais. Meus jovens, feliz 2016. Monte um deck que preste pra jogar o Wild West. E eu quero convidá-los, aproveitar e fazer um convite para os senhores. Convite! Primeira etapa do Wild West 2016. Dia 21 de fevereiro, depois do carnaval, depois das coisas, final do mês. Vai lá, dia 21, na Ops Store, início às 10 horas da manhã, formato moderno, como os senhores já devem saber. Inscrições R$50, a gente esqueceu. Inscrições a 50 mangos, dilmas, pilas. Não é caro, certo? Porque se tu for comprar uma carta é 100. No atual momento, né? Tá tudo 100, pila. Tá triste. E outro convite é... Eu não sei se vocês perceberam, mas todos os canais que a gente tem é tudo de zoeira, né? Enfim, curta lá o canal No Passe. Também nós tentamos fazer uma zoeira e falar das coisas de Magic com um pouco mais de humor. E é isso aí. Cristiano Coral, nosso campeão da última etapa. Suas palavras finais. As palavras finais é adeus, mas enfim. Primeiro eu queria pedir pro Matheus explicar quem é o poderoso Anula, que até agora não conheço. Como assim, velho? Joguei de controle 3 anos e não sei qual é o poderoso Anula nesse formato de bosta. Ah, e nesse formato não tem, né, cara? Cara, o único poderoso Anula que eu conheço é o Dólar, porque ele até anula de comprar coisa, cara. Isso é verdade. Anula só. Mas não, cara, o poderoso Anula, ele é um personagem fictício criado pelo Igor. Mas eu queria entender essa zoeira toda. Enfim, não, você tá muito. Então bem, aí cara. Nós vamos queria agradecer aqui, aí o pessoal. Nós vamos, não, passa, agora tu para de falar que eu vou falar aqui. Nós vamos falar aqui, ó, fazer um videozinho falando do poderoso Anula lá no Nopasta, especialmente pra ti. Ótimo, eu fico agradecido, lisonjeado com tal. E agora quem quer, agora vou fazer mais um merchan na tua vez. Quem quer ver o vídeo do Wild West 2015, tem um vídeo no YouTube que foi linkado na página do Não Passe lá. E no Wild West também. Até me emocionei com aquele vídeo lá. E a gente fez uma cobertura falando com esse tio que tá falando com vocês aí hoje. Aí vai falar. Nossa, agora. Aquilo lá teve a premonição ainda de eu falar que eu ia bater ainda. Nossa, pior que eu não lembro. Cara, isso me lembrou. Quando eu tava jogando Cotron, eu baixei o Silver Grill, ele pediu o que que esse bicho faz. Eu falei, bate. Bate. Cara do céu. Pô, eu tava emocionado já, mas enfim. Queria agradecer aí principalmente ao Dani, porque o nosso juiz, que nem ele falou, ele se esforça e tal, e a gente fica feliz por tal esforço, né, cara? A gente sabe que não é fácil, o cara tá quase que obrigado aí pela gente aí participar sempre, né? Então a gente tem que agradecer de uma forma ou de outra. Agradecer o Rodrigo aí, porque ele também conseguiu divulga aí pra gente, querendo ou não, o Grimório em Chamas lá dele faz uma propagandinha aí da nossa região, e isso daí só vai pra frente com a gente, né? Não tem outra forma. Agradecer o Matheus aí, que vê as coisas da Ops aí, querendo. Ele aí na parte de Chapecó, foi ele que também induziu a gente começar tudo, essa parafernália aí, e logo vai ir mais longe. E também, pessoal que se prepara aí com os decks, que nem o Matheus falou. Por mais que você tenha que vir jogar com deck foda, cara, venha jogar. Você vai conhecer gente, vai poder trocar carta e agora talvez jogar um Commander aí, os jogantes de Commander, no caso, né? Venha jogar, porque não importa o deck que tu vem. Eu já fui jogar de Polymorph, já fui... Nossa! Já fui jogar de UW Fog. Eu só vou jogar com deck de zoeiro. Dificilmente tu vai me ver jogando de zoo. Agora vai por causa que teus gosta. Não, o Matheus jogou de Valakut uma vez e me matou meus peixes, cara. Valakut sem escape shift, hein? Cara, ele era macho. eles têm lá. Era. Só no ramp, rampava no braço. Nossa senhora. Pegada montanha por turno lá. Ah, mas é isso aí, pesado. Agradeço aí pela entrevista aí. Quem sabe tenha mais, quem sabe não. É, mas, enfim. E é isso aí. Abraço. Então chegamos ao fim. Muito obrigado pela presença de todos os integrantes aqui. Muito obrigado a você, ouvinte. Um grande abraço e valeu, até o ano que vem. Até daqui a pouco, Wacker. Até mais, falou, valeu. Valeu, falou.